Autorizado, sexo via Índia e já estamos prontos, vou no 134. Melhor manter a pista no zero. Então ali é manter a pista 10, vou com o 934. Vou de voo 060, ajuste com 018. Controle Salvador, boa noite, Vazou 2774, cruzando 1900, subindo via 180. Vazou 2774, cruzando a zona decolagem, via saída Coral na Bravo, subindo mantendo o vídeo voo 180. Subi, mantém 180, Vazou 2774. Boa 354, redução para 2509, número 3, em aproximação. Zero, vou no 3, o nono 34. Contato na dona decolagem, via saída PUCA, subiu mantendo o voo 350. Sobe o 350 PUCA, o voo 134. Decolagem autorizada, pista 0, 0330 graus, 029. Decolagem, aguardando para a cota, só devido ao decolagem. 354, redução para 2209. 220, bom, 354. Do 4959, decolado 55, controle de saudade 208. 208, boa noite, Boa noite. Boa noite, Janela 209. Boa noite. Direto então, Mike Oscar 363, estamos no ar, voando na 34. Após Coral, direto Raíra, 1134, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Só confirma a primária, 126, decimal 85? Afirma. Então, 126, decimal 85, 2545. Muito obrigado, boa semana. Um bom ano na 34. Somente bom voo. Não. 1354, desça para 4.000 pés, a gente não ganha hoje. 4.000, 1.008, voa na 354. Operação para o sequenciamento, por esquerda, proa 020, salimitado pela radial 2800, salvador. Sobre a sua esquerda, 020, bom, 354. Portal 5, na sua escuta, Xanã 62, fala bem. Xanã 62, 24, cópia. 624, prosseguir. Autorizada na Caju, 190, isque 33. Por esquerda, saída Conde. Controle Salvador 1208, transpondo 5514. Aracaju autorizado no 90, via Whisky 33, decola saída Conde 1208, controle 5514, transponder. 62-4. Vier na curva esquerda. Para a curva esquerda, 62. Correto, sempre pronto. Via chegada para a de 1, vista para o nível de voo 050, ajuste na 098. Via chegada para a de 1, vista para o nível de voo 060, ajuste na 098. Sol 354 para o curso localizador, curva direita para o 065, resposta blindada, pista para 3.000 pés. Direita 065, desce 3.000, autoridade LF, reporte estável, voo 354. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, vamos para o táxi. Segmento LS-80, curve à direita na rua 060, reporte habilidade. Esquerda 060, por 3600. Por 3600, mantenha presente para o ar. Reporte habilidade. Autorizado. 3-3-0-0. 2-LS-2-2-1-7-3. 1-7-3-3, contato procedimento, frequência 1-1-8-9-5. 2-9-5. 1-3-5-4, para 2 final do procedimento, LS-80-0. Localizador 3.000, já no localizador, 1-3-5-4, Campo Avio. Sim, chegou a transferência. Sol 354, complexo 9300, chame o instalador frequência 118-295. 895, muito obrigado, boa noite, bom 354. Boa noite, bom povo. Obrigado. Boa noite, Salvador, boa noite, bom 9354, CLS, Campo Verde. 5-4, continua a aproximação, agora de pista livre. 5-4 agora. 3600, procedimento IMS X-Ray da Cristina Zero. Repouso, autoridade fica no zero, vem calma. Repouso, no zero, boa, 354. Tráfego que procede na aproximação, 11 horas, 9.3 milhas, com 2, 97 graus de direção, é 2320. Contra o 152, redução para 2209. Agora 2209. Só para a redução, vai fazer 250 até a Bruna. Contra o 2100, sim. Azul 3774, serviço radar encerrado, 58 milhas sudoeste do voo Salvador. Sobre montanha, nível de voo 180, estou em controle ideal. Frequência 120, decimal 1. Alfa, Juliette 3, Juliette 62, perdão. Juliette, 3600, deixa para 2, meu pés, a gente não 018, autorizado final do procedimento ILS-QA, da pista 0, avança habilitada. 2000, 1018, reporta estabilizado, é que foi, tá, 3600. 3600, seu palavra autorizada, pista 0, junto variável, 52, deixa para 4 mil pés, a gente não 018. Está presente 4 mil pés no 018, da 3600, mantém a pé de turno, reforça do lugar. Voltará. Leste 1-1, obrigado. 3, teclado 1, controle Salvador 1008. 1008, boa noite. Controle Salvador, boa noite, TAM 4738, decolou a 1510, bom pra ti. TAM 4738, contatada na decolagem, via saída agora, se mantém no nível de voo 330. É, 330 via saída, TAM 4738. Autorizado o final do procedimento e ele é efetuado. A pistola 0 é exato autorizado. Salvador, sequência 118, edição 95. 1895, TAM 3152, obrigado. Contoso. Volta. 300, calor de 7, zero direita, Alfa Juliette, portão 7. Direita, Alfa Juliette, 7. Retorno 3152, passa Simbra, baixado e provado. 3152, como autorizado, sistema 0, vento 3030 graus, 029. Poderia confirmar o vento? 030 com 02. Ah, ok, ciente então, lhe recordo que estamos 0, obrigado pela 3152. Então, 4738, chama o centro de Recife de frequência 126.5, alterna 125.45. É nóis, vamos. encontre. Da 10, pronto, 6224. 6224, Rio Colar, fica na 0, vento calmo. 34910, 6224. 34328208. 208, Mirage. Chamele 258, Doça Paraguês, no posto em inspeção, registro número 18, autorizado o sinal do procedimento em ambiente de suída. Pessoa 0, agora mobilizado. Eu machivo nesse Paraguês, meu chamele 08, autorizado em ambiente, tem que ligar 10, tem que ser para o trânsito, tem que ir 258. Afirma, informação alfa, posição civil. Autorizado Campina Grande, 370, Alpera do Lomo 0, curva esquerda, Momo, fugindo. Puca, transmissão Zipar, 208-5520. Autorizado Campina Grande, 370, Alpera do Lomo 0, ainda Puca, Zipar, curva à esquerda. 208, está fora de 520, vou mudar o nome da cidade. Só o nível. Nível 370. Tá bom, Edson, pronto. Tá bom. Chalé 6224, voo direto Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363 agora, meu Deus, espaço. Puxa, né, 6258, estabilizando a LR, é que seguida 10. Xené 62, 358, completo final do procedimento, chega em 3, salva 2, presença 118, deixa o final 95. Completa 185, você me dá. Entendo. Dado, bom dia. O Chanel 6224, deixa para o nível de voo 150. Chanel 6074, boa noite, minha chegada boa noite 1, vem só para o nível de voo 050, ajuste no 0117. O Chanel 6024, 62 níveis, são 10 do voo Salvador, serviço está encerrado, vem só para o nível de voo 150, são controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Chama 258, Paulo, 42, Rivera direita, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 04, janela 6258. Sargento Gillette, pergunta portão 4, Nata e Sampaio. Passou para manter portão em São Gillette, 62523. Próximo 1974. 1974, Leandro, qual é o sistema 0? Vem calmo. Verdade, ingresso é falar de